lavem, tanto faz. Agora sei, sou capaz. Tu és demais para mim. Não tiro os olhos de ti. Eu já nem sei como estar. Teus olhos vão me confortar. Sinto-me enfraquecer. Nos teus olhos, uma aurora que desponta, brancas asas, brancas vozes, vestiado à madragoa. Se viesses outra vez ter comigo nos meus sonhos, pesadelo de brancura, meu mistério de Lisboa, sempre que se põe o sol. Tu agora viesses, meu mistério de Lisboa, só a saudade que resta daquilo que fui outrora. Se tu agora viesses, meu mistério de Lisboa, só a saudade que resta do sentir da nossa pele. Sempre que chove em Monsanto, pelas ruas mais escuras, num coração que ficou tão gelado ao pé de ti, como sempre, como antes, nossos antigos pecados, nossas sombras mais escuras, nos mais escondidos recantos, como sempre, como dantes, meu mistério de Lisboa, se tu agora.

casa. Dá meia volta e passa. Não me leves a mal, gajo puto, não quero, não tolero. Saio do sério, noite deslumbrante, corpo escaldante. Lembro-me de tudo que passamos, foi bom naquele instante. Agora considero-te uma gaja irritante. Pois é, opa, tipo, esquece isso. Eu não percebo que ainda estás cá. Volta em volta, já estou cá. Baby, diz-me o que há. Mais uma vez, sinto a sorte. O ponto é arriscado, baby, vamos para claro. Toda a gente diz que tu falas disso. Esquece isso. Canal 2. Olha que é um espelho, vê como é. sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Do it. Canal 2 da Antena Web. Nova diva que Deus existe. Essa nova diva gold crossfit triste. Imagino os teus olhos o paraíso. És o espelho da perfeição, tudo aquilo que eu preciso. Eu sinto que sem ti sinto mais fraco. Eu senti que sem ti o mundo é mais opaco. Sem cor, sem brilho, sem luz. Na tua presença o pecado teria cometido Jesus. Ir metido na cruz, sem tabus. A tua ausência ou desespero me conduz. Com coerência és quem me completa. Sem clemência ou cupida acertou na seta. O nosso amor até o tornou ciumento. E uns anjos segregaram o seu arrependimento. Minha Eva, minha rainha, cara metade. És tua razão de toda a minha vaidade. O nosso amor não terá fim. Eu para ti, tu para mim. Sou tentado e tenho tentado ocultar o que sinto. É um atentado e tenho tentado ocultar o que preciso. E preciso que vai tudo correr bem. Então nas calmas vem, vamos ficar juntos até no além. Daremos sentido à palavra eterno. Amor quente, o paraíso será um inferno. Serei o teu aquecedor no inverno. Mostrar-te-ei o meu lado terno. Adoro esse teu sorriso posto no rosto. Mesmo mal que não queira, far-te-ei o gosto. Quando precisares, serei sempre o teu encosto. O mês de dezembro para ser já agosto. Sou o beija-flor, só quero o teu néctar. Eu sei-te de cor, o coração aperta. Tu és tudo aquilo que um homem quer. És tu o baby que eu quero para minha mulher. O nosso toque interior, exaltador nos exteriores, cortador de amor. Não, afinal é paixão, por sinal, assinal no meu coração. Eu sei que tu sabes, não haverá entrada. Não queres fechar a sete chaves. És tu, bebê, és conteúdo, neném. Deixa-me dar-te e mostrar-te o mundo, neném. Como só eu sei, no pensamento passei. Só te vejo a ti, só te sejo a ti. Cada passo o que faço é pensar em ti. Cada traço do teu espaço é arte em ti. Cada passo o que faço é pensar em ti. Cada traço do teu espaço é arte em ti. Tu és tu, mas não poderias ser. Faz e não ser o meu ser. Dentro o espaço que não se preenche.